Nesse mundo tenho que ser forte. Minha vida é um teleporte que me leva pra somente um caminho. Do início pro fim, do fim pra morte. Meu destino é seguir meu norte. Ninja vingador, não preciso de sorte. Tão segurando minha mão, então só vem olhar no meu olho. Talvez eu não volte. O mundo está em guerra pra defender a nossa terra. Algumas vidas inteiras não podem aqui ficar. Hoje minha mente encerra a vida de um ninja poeta que em troca de uma nova era resolveu se sacrificar. Por mais que a depressão tente destruir com a minha mente, nunca adiantou. Minha mente se blindou como um Deus protetor. Suzano, oh, oh.